Agência Biqueira Sonora, rapaz. Família 33, fumaça já. Me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, elas tão ligadas que os 33 adora. Pra nós qualidade é o que importa. Colhendo as belotas direto do pé. Cannabis sativa atrai as mulheres. Me diz quem não quer poder desfrutar. Skunk rachixe de frente pro mar. Mas sem grana não dá, então vamos trampar. Do céu só cai chuva pras plantar goar. Um chamam marihuana, outro chamam de ganja. Hemp, maconha, weed de amba. Me gusta planta santa, F33 a banca. Fumando com as gatas, distante dos pilantras. Tirando uma lomba aqui em Maceió. São várias na fita, ninguém fica só. Sexy, fumaça, muito vinho na taça. O clima tá massa, então chama pra danada. Me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, um pega no haxixe, outro no skunk. Um foi no blunt, o outro no bong. Na disco avantes, com meus camaradas. Pras veia é mais caro, pras gata é de graça. O clima tá massa, paz e amizade. Seu boca suave, na lombra cannabis. Cola as viagens, eu gosto assim. Cerveja gelada, espumante, tintim. Viajou no ridim, ficou esticada. Tremenda rabeta de saia rodada. Fica calada, um pega na massa. Skunk com hashi, foi sua homenagem. Tudo faz parte do mal ao bem. Em busca dos potes, mulher e a de 100. Vem comigo, meu bem. Guardei o que é seu, e o que cê tiver também vai ser meu. Me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, só vivo chapado, hidroponado. Skunk e rachixe, kiff prensado. Traz um da Cush e um Columbia Race. O escassez fica very crazy. Na disco com as ladies e a rapaziada. No quarto com as gatas, dando umas bongadas. Sessão que encharca, biqueira sonora. A lombra é pesada, vai pra mais de hora. Sente a marola, é F33. Lotando as festas com vários freguês. Os frevo é mil grau aqui em Maceió. É só tetraidro, canabinol. Me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, me deixa doidão, combinação perfeita. Um gank com hash, curtindo um melô, viajando nas princesas. Enquanto elas mexem, combinação perfeita. Reggae, maconha e buce. Essa é a biqueira sonora, rapaz.